frio tá pegando, papai. 10 graus aqui no momento em Barueri. Porra, 10 graus, né? É aquele friozinho gostoso, né? Quer dizer, já ultrapassa o limite do gostoso, já começa a ficar escroto um pouco. Ó, hoje a revista que eu escolhi, essa revista aqui, Você RH, é uma variação da Você SA, mais focada nessa parte de pessoas e tal. E não é de agora, essa revista, ela é de dezembro de 2014. A gente tá em 17, quase 3 anos. O trabalho em 2030. Eu tô organizando minha revistaria, né? E aí vi ela, tinha capa legal, abri, tinha alguns riscados meus, então vou nos riscados aqui, comentar os riscados. O trabalho de 2030, subtítulo: Como serão, tá, três serão, né? Certo, né? Como serão o mundo, as pessoas e a gestão daqui a 15 anos? Que na verdade agora é menos, cara, 2030. Deu 15 anos. 14, arredondar para 2015, mais 15, 30. A gente tá em 2017 agora. Falta 13 anos. Cara, 13 anos. Todo mundo. Copa da Rússia, 2018. Copa do Catar, 2022. Uma Copa que não está definida ainda, 2026. E depois 2030. Louco, né? Eu divido a minha vida em Copas do Mundo. Acho que para a Copa do Mundo, cara, dá para. Eu vou até fazer isso no meu novo site. Vai ter uma timeline das minhas vidas por várias camadas. Eu vou dividir por Copa do Mundo. É uma camada legal também. Cada Copa do Mundo eu lembro, porque é importante para mim, é uma coisa que eu gosto. E 4 anos é um tempo para ter tido sempre uma chacoalhadinha na vida. E em cada Copa são momentos diferentes, um contexto diferente e tal. É, uma Copa foi Copa do Brasil. Última Copa eu morava na Singularity. Tinha a Copa inteira. A Copa do Brasil e assisti os Estados Unidos, incluindo a final 7-1 no Bar Alemão, que eu sou muito zoeira, sou muito da zoeira. Aí eu pensei, porra, vou zoar, que eu sou zoeira. Aí fui no bar todo alemão, lá no Vale do Silício, e aí foi mó zoeira. Deixa eu dar bom dia aqui pra galera. Aí pensei, porra, vou zoar, que eu sou zoeira. Débora Malena, as primeiras a entrar, sempre Ramon, Victor Marcelo Arruda na área, Arthur Montenegro, Lula Manuel, Dion Clay, Gênio! E aí, velho? Oi, amor. Deixa eu Chave do carro? fechar Outro aqui na mesa. Como serão? Esse serão tá certo? Será, amor, nunca? Achei estranho. Bruno Araújo, Samuel, Victor, Rafael, Gabriela, Aso Dion Clay. Agora a internet pica, né? Paulo Silva, em português, Vinícius, Alexandre Dimas, Alex Funcional, as Copas da minha vida, Murilo Gan. É nóis, Fábio. E por BBB. Ah, Big Brother, mas todo ano é foda, né? Edson Rocha, tá frio, papai. Gabriel. Agora essa internet. As do YouTube, é nóis, Gabriela. Bom dia, Felipe. Fala, Murilo Henrique. Comprei o ingresso VIP do High Stakes. Ganhei uma entrada da Experience. Posso engajar a galera da live amanhã em um post no meu Instagram? Lógico. Hoje não consigo ficar até. E ganhei uma entrada. Posso engajar? Pode. Não entendi qual é o engajamento que você quer. Comprei o ingresso VIP. Ah, você ganhou a mais. Você ganhou a mais, quer sortear isso? 9 graus Guarulhos. Serão tá certo, né? Feio, mas enfim. Bom dia, Vinícius, J. Lucas, Ricardo, família. A pauta do Prêmio Universitário da Rádio Fidelidade é Profissões de Futuro. Tem influência nisso? Ah, direto não. Direto, pelo menos, não. Eu fui algumas vezes. Fui na CBN recentemente fazer dois programas na CBN. Um deles, falei muito sobre isso, sobre futuro, criatividade. Como será? Também acho que é como será. Luverson, Jonathan Gabriel, bom dia. Quilua, Sérgio Casais. Estarão mais engajados. O futuro de ser será. Fala sobre o marketing da mentira. Como é o marketing da mentira? O marketing da mentira é o marketing não verdadeiro? É isso. Ele é ruim. Ele é insustentável. Marcelo Tais falando da escola online na CBN. Vi não. Qual foi o programa, Ricardo? Eu fui programa? Lucas Tianguá. Realidade virtual educação. Fernando, eu não consegui ver. Eu estou essa semana muito focado em entregar as minhas atividades que eu me comprometi. E aí, quando eu estou focado, eu criei o hábito de ignorar o resto do mundo e simplesmente qualquer coisa que não esteja diretamente relacionado a eu entregar o que eu preciso entregar essa semana, eu, nessa semana, não vejo, não olho. Então, fico um monte de e-mail lá e eu me dou bem com isso, sabe? Eu me acostumei já. Eu tive que aprender a ser assim em prol de eu poder fazer minhas coisas. Muita gente me pergunta, velho, como é que tu consegue fazer tanta coisa? E sabe a minha resposta? Eu, para conseguir fazer muita coisa, eu tive que aprender a não dispersar minha energia com outras coisas. Eu tive que aprender a perder oportunidades. Vê que foda, né? Eu tive que aprender a perder oportunidades. Eu adoro oportunidades, tive que aprender a perder porque não é perder. É, eu só tenho energia para fazer algumas e aí eu. Clareza é igual a poder. Perfeito. Se eu tenho clareza que meu desafio é esse. Pode aparecer um monte de coisa foda, incrível, conectada ao meu negócio, como é realidade virtual educação, super conectada, mas não é prioridade essa semana. Então, por isso que eu não consigo ver. Então, assim, volta em outra época, é bom, Fernando. É, mas é foda, é essa coisa de. Talvez, Fernando, eu quando começar a abrir a frente de novas tecnologias que eu tenho. Isso está no nosso roadmap de tecnologia. A gente está muito focado no software ainda. Tem muita coisa a se fazer. Luverson, não consegue? Não, e-mail já cadastrado? Oxê. Mas, Luverson, os alunos, o e-mail que eu te mandei. Para os alunos, para quem está na minha lista, eu mandei um e-mail que você clica e vai direto para o vídeo sem precisar colocar e-mail. Procura aí um e-mail, acho que fala habilidade do futuro. Porque sempre quando eu mando por e-mail, não precisa colocar o e-mail, lógico, né? Você clica e já vai para a parada. Podendo não. Antes de foco, de propósito. Já mandei também para o suporte e agora nada. Ó, manda diretamente para a coordenadora de suporte. Diretamente para ela. É, foco no flow. Minha palestra no Restate Experience, cara, não sei se é. Eu sei que não é no primeiro dia. Completo 10 anos com minha mulher, aí eu pedi para você. Não sei se é no segundo ou no terceiro. Eu confirmo mais perto. Deixa eu falar aqui o que eu ia falar, né? Primeira vez aqui ao vivo, Rafael Soares, bem-vindo. Bernardo Augusto, futuro do RH. Olha aí o link do Taj, manda aí o link do Taj, Ricardo. Ó, essa aqui é a matéria que eu escolhi hoje. O trabalho em 2030. É, Ele começa dizendo aqui. Tá, esse... Não, esse aqui pode é outra coisa, né? Paulo Alfredo, ele fala aqui, ó. Que a Nestlé, de novo, os robôs. Cara, eu nem queria falar de robôs, peguei a matéria achando que, mas não tem jeito. A Nestlé contratou robôs para fazerem, capazes de fazer perguntas. Responder é fácil, fazer pergunta é difícil. Interpretar expressões faciais, aí é foda também. E até compreender emoções humanas. Esses robôs, eles são para vender máquina de café expresso lá no Japão. 1,5 metro, Pepper começou a trabalhar no nosso supermercado. E ele fala que vai ser mais comum. Eu tenho uma história interessante com essa coisa da automação. E aí, uma história que defende o ser humano e não a máquina, né? O Comedians, aquele bar de comédia. Aqui em São Paulo, que eu fiz milhares de shows já lá, uma época, o pessoal resolveu testar, colocar uns tablets nas mesas da plateia, né? Um tablet nas mesas, e com cardápio, de modo que pelo tablet você conseguia já clicar e pedir, e já ia para a cozinha, e aí só vinha o garçom entregar. Eles não demitiram garçons, eles só. Testaram, como é que acontece? Né? É isso, testa. As pessoas muitas vezes ficam, ah, não, não vai dar por causa disso, não vai dar por causa disso. Testa, testa pequeno. Se eu não me engano, eles fizeram parceria com a Samsung na época, pelos tablets e tal, enfim, na época tablet era um negócio caro ainda, mas enfim, eles testaram, botaram um bocado de tablet. A lógica é que, tipo, ah, com isso, vamos diminuir os garçons, vamos economizar custos, porque aí. Vão ter menos ações. Para vocês não bocejarem também e não baixar a energia. E aí fizeram isso. Sabe o que aconteceu? Consumo, as vendas de comida. Sabe por quê? Faltou o fator humano de papai. Brownzinho, tá lindo, hein, papai? Vai nessa, vai na minha. Ó, mais um chopp, mais um chopp? Choppzinho, antes do cara acabar, mais um chopp, sabe? Faltou isso, faltou humano. Eu acho que esse exemplo do comida me marcou, porque é um exemplo bem clássico de que não é porque dá para ser automatizado tecnicamente que é bom ser automatizado, né? Muitas vezes, o fator humano é necessário. Gratidão pelos dias com você, Pati. Pedro Ítalo, aluno também, como a Pati. Galera dramatiza. Os robôs nos dão liberdade. É algum tipo de liberdade. Liberdade é um termo muito vago, muito relativo. O Paulo falou, Agora eu vejo. Mas algum tipo de liberdade, eu entendi. Vamos lá. O que que fala aqui mais na matéria? O pessoal fala muito que, porra, se os robôs vão fazer trabalhos humanos. E a população está aumentando, vai dar um crash. Não, porque com mais pessoas surgem mais oportunidades, surge uma nova classe consumidora e surgem novos trabalhos. Isso é uma coisa que eu enfatizei no Habilidade do Futuro. Quem viu aí a série Habilidade do Futuro, pô, tem que ver, papai. Habilidade do Futuro. Tá no ar só essa semana, hein? Habilidade do Futuro. Vou botar aqui, ó. gan.com.br/habilidades. Episódio 1 e 2. Ontem eu gravei o 3. Até 1 e pouco da manhã, a Rádio Work. Ontem eu gravei o episódio 3, muito legal. Sobre, mais especificamente sobre criatividade, afunilando para criatividade. E segunda-feira tem inscrição do curso. Caralho! Segunda-feira começa mais uma turma. Quer dizer, dia 10 de julho, segunda, tem inscrição no meu curso de criatividade. Uau! É louco porque a gente costuma fazer duas. Por ano, a gente faz três, quando a gente faz turma intensiva, turma pequena, mas assim, são poucas turmas por ano, então fazer uma turma é. Na Globo, o pessoal que faz novela, eles têm um negócio que diz quando o cara tá. Quando o cara tá contratado da emissora, mas não tá fazendo novela, e quando ele tá fazendo novela, tem um nome. Ai, caralho. Quando ele tá fazendo novela, tem um nome, ele tá no ar, um nomezinho mais específico. Inclusive, ele ganha um salário maior com a novela ativa. Então, para mim, quando começa a turma do curso, é um momento diferente do ano. É como se a minha novela estivesse no ar. A minha novela tá entrando no ar agora, porque o Quatro Habilidades já é a preparação do curso. Mas, segunda-feira tem inscrição, também a preparação. O curso, ó, essa turma agora, 7, ela vai ser o seguinte, calendário, 10 de julho. Então, 10 de julho começa a inscrição. As inscrições, normalmente dura 2 dias, mas a gente pode esticar para a semana inteira, até 15 de julho. Muita gente fica, ai meu Deus, não consegui e tal. Não, a gente precisa ter um limite de inscrições, porque precisa começar a turma. Mas eu queria tentar cada vez mais aumentar o tempo limite para não deixar as pessoas muito. Ai meu Deus, olha isso aqui, perdi e tal. Então, a semana do 10 de julho vai ser a inscrição. A semana seguinte, do 17, e a semana do 24 de julho, vão ser semana de check-in. Todo mundo entrar na plataforma. Já voltei algumas aulas introdutórias, já voltei alguns exercícios, mas o curso vai começar mesmo no 31 de julho, segunda 31. Porque aí o curso vai ficar o mês de agosto inteiro. Assim, o core do curso, o núcleo do curso. Né? Então, a partir do momento que você se inscreve, vai se inscrever segunda-feira, você já tem, o curso já começa. Porque já tem algumas coisas na plataforma, já tem algumas ações no grupo de alunos do Facebook, já começa. Mas a experiência 100% vai começar no dia. 31 de julho e vai até o 31 de agosto, aproximadamente. Na verdade, começa um pouco de setembro, mas a gente quis deixar o mês de agosto é o mês. E basicamente, para acompanhar, ó, não são 5 semanas, o curso dura 5 semanas. Tá, 5 semanas. O núcleo do curso. E você precisa, para arredondar, de 5 horas por semana. É isso, para acompanhar. As aulas gravadas e as ao vivo. Ana, 300 pessoas, é isso. 300 pessoas. A gente teve turma, eu diria que a média, na verdade, agora, hoje em dia, a média é 500. A gente teve turma de 800, teve intensiva de 300, a última turma maior foi 550. Para ex-alunos, teremos novidades? Sephora! O Cricri, não sei se é a Sephora que eu imagino de Brasília, mas o Cricri vai ser a grande novidade. Eu estou estudando pra caralho esse assunto e vou dar uma mega masterizada. O Cricri vai virar um curso à parte, praticamente, né? Inclusive, você vai poder se inscrever à parte ou não se inscrever se você não se interessa. Então, essa vai ser a parte. Toda turma, eu pretendo regravar uma parte do curso. Então, na última turma, eu regravei fortemente os bloqueios todos, foi hard work. Agora, o Cricri vai ser a grande novidade. Ui, caralho. Os novos bancos digitais que estão surgindo. Cara, os novos bancos digitais é isso aí. Vamos mudar tudo. Ah, a Sefra é a Sefra, eu estou pensando. Inclusive, a Sefra e o Alexandre trabalham em bancos. Banco Central e Banco do Brasil. E estão muito atentos lá ao bagulho que está rolando lá. Luiz Zacariotto, Entre Risos. Ah, como é que você entrou? Eu não vi ainda o episódio, velho. O curso é para a vida, Pati. É nóis, Pati. Uso 24 horas por dia. Essa é uma pegada muito importante. Alguém perguntou, qual curso é? Cheguei agora, Mad Peppers. Mad Peppers, eu faço um curso online de criatividade chamado Reaprendizagem Criativa. É esse aqui, ó, reaprendizagem.com.br. E segunda-feira tem inscrições. Deixa eu continuar aqui. Eu estou analisando essa matéria sobre o trabalho em 2030. Tem uma parte que eu sublinhei que eu achei legal. Ele fala aqui, ó, coisa bem recursiva. Em 2030, por US$ 1.000, vamos ter computadores e equipamentos com a mesma capacidade de processamento de um ser humano. Foda pensar isso, né? Essa parte me assusta pra caralho, essa parte. Realmente me assusta. Momento de incerteza, lidar com as incertezas. Profissionais com pouca qualificação vão competir loucamente por vaga. Em troca de salário baixo. Vê que análise interessante. Essa análise é interessante. Os profissionais com pouca qualificação competirão impetuosamente por uma vaga de emprego, salário baixo. Os pouco qualificados. Os muito qualificados vão se manter no jogo e vão ser disputados pelas corporações. Os muito qualificados. O pessoal do meio da pirâmide, né, é que vai ver as oportunidades desaparecendo, sendo ocupadas por máquinas. Ou seja, o cara com baixa qualificação, o salário é baixo, vai ter funções. Alta qualificação, estratégico. As pessoas querem. O médio é que é o arriscado. Rafael, processamento em que sentido? Eu acho que, não sei se é visual, quando ele fala processamento, eu acho que é mais rede neural. É bem fora de ser reproduzido. Pois é, por isso que assusta. E por isso que é daqui a 15 anos. E a gente acha que 15 anos é pouco, mas, porra, muita coisa acontece. Olhar para 15 anos atrás, né? Olha que interessante. Horários fixos de trabalho não farão mais sentido. Horários fixos de trabalho. Segundo a Pricewaterhouse, o emprego tradicional não existirá no futuro. Em vez disso, os profissionais terão as suas próprias marcas e venderão suas capacidades para quem precisar delas. O que possibilitará a combinação de diversas atividades remuneradas ao mesmo tempo. Ou seja, os americanos chamam de gig economy, economia dos gigs. Você é um ativo. Você tem conhecimento e expertise, e aí você se envolve em projetos. Aqui ele fala sobre isso, cadê? Ele fala sobre essa questão de projetos, de se envolver em projetos. Aqui, ó. No futuro, as pessoas se unirão em torno de um líder para realizar um projeto. Cumprindo a tarefa, cada um irá para o seu lado, reunindo-se em outro projeto. É louco isso, né? Como se cada um virasse uma empresa. Uma microempresa, todo mundo virou uma microempresa. Isso estou falando das pessoas que estão competindo no alto nível, né? Você, empresa SA, tem habilidades, tem skills, e você oferece essas habilidades para pessoas físicas, para corporações talvez um pouco maiores, mas é um mundo que todo mundo, você é um ativo intelectual, que você vende o seu ativo para o projeto, dependendo do preço que o seu ativo é visto. É difícil dizer que todo mundo vai ser assim, mas eu acredito fortemente que cada dia é 1% mais assim. Faz 1% mais sentido isso aí. Revolução pós-digital. Os americanos fazem muito isso, perfeito, Camila. Competindo ou cooperando? Acho que um pouco dos dois, né? Um pouco dos dois. Tem competição. Mas se o mediano não tem emprego, como se paga o resto? É uma pergunta. Por isso que as pessoas falam tanto em basic income, né? Muita gente tem falado isso sobre essa renda universal garantida. É um Bolsa Família global. As pessoas falam muito isso. Vai ser. Esse é o grande desafio de construção do futuro, como o médio. Seria incrível, né? Se não existisse médio, se o médio fosse alto, não dá, né? Se o médio for alto, o alto vira o novo médio, né? Mas se houvesse um aumento massivo da qualificação média das pessoas, sempre vai ter uma média de pessoas, lógico, mas se houvesse um aumento da qualificação massiva dessas pessoas, eu acho que é difícil, mas não é impossível, porque a gente tem a internet para fazer qualificação massiva a baixo custo. Enfim. Estou experimentando na Finlândia. Pois é, aquela previsão de Gates, né? 20 anos de antecedência. É isso aí. Ó, o Diocley lembrou que eu falei em outra live sobre aquela previsão de Bill Gates, que veio 20 anos antes. Então, se você acha que esse cenário de 2030 vai acontecer em 2050, então vai acontecer em 2030. É louco pensar essas coisas, né? Bolsa Família do Futuro não seria uma boa. As pessoas têm que ter não trabalhar. É tipo um Bolsa Família. Não seria, mas algum tipo de renda mínima, mínima, com algum tipo de engajamento para a pessoa buscar uma ocupação e tal. Acho que não é pegar o Bolsa Família e trazer para o mundo. É se inspirar, extrair tudo. Isso é uma coisa que eu ensino muito no meu curso. É uma técnica chamada Advogado do Anjo. Toda ideia tem a parte boa da ideia, a parte ruim da ideia. O Bolsa Família é uma ideia que tem partes boas e partes ruins. Pode ser que as partes ruins superem as boas, mas existem partes boas. E você pode olhar para aquela ideia e extrair a parte boa dela, em vez de ficar obcecado com a parte ruim. E fazer esse zoom out. Acho que vai ser para o equilíbrio. Serão todas as empresas de uma pessoa só? Sim, claro. É aquela história, né? Se hoje em dia, se esse fenômeno aumentar, crescer de empresas de uma pessoa só, as pessoas dentro do mercado oferecendo suas habilidades, se isso crescer 50% nos últimos 5 anos, é uma loucura, não é? Então, assim. Mesmo que ainda seja. As empresas pequenas são a maioria já, né? E eu falei, quem não viu, ó, tem que ver a habilidade do futuro. Eu falei sobre a história do gráfico ascendente e gráfico descendente, né? Meio isso. Assiste lá pro 02. Guilherme, atrasado, mas por aqui. Ó, hoje tem 115 pessoas assistindo. Até hoje não bateu 200. Sempre que bater 200, eu vou sortear alguns livros. Eu vou sortear, mandar mesmo para cada pessoa que estão presentes aqui, eu vou mandar alguns livros. Não sei qual vai ser agora, mas eu vou pensar. Os quatro compromissos é incrível, né? Os quatro compromissos. Eu vou mandar os quatro compromissos. Sempre que a gente bater 200 pessoas, a gente nunca bateu, então chame amigos aí, pessoas para participar aqui. E Thaís Lopes, uhul! Isso é o futuro, eu trabalho para isso. Deixa eu ver mais alguma coisa da matéria aqui, para nosso tempo está acabando. Londres! Deixa eu ver aqui. O pessoal perguntou de RH. O RH vai. As máquinas vão contratar pessoas? Perdi a live de hoje, Raul. Automação é chave. Será que o software vai contratar pessoas? Ele fala aqui. O RH vai usar um software de análise para prever o futuro dos talentos, medir e antecipar desempenho e saídas. Então, cara, a gente vai se unir muito forte com tecnologia. Por isso, lá na Habilidade do Futuro, eu falo da inteligência intra-artificial. Quem não viu a Habilidade do Futuro, vê, papai. Quem não viu, vê. Deixa eu ver mais aqui. É isso. Essa parte de. Aqui. Ah, carreiras do futuro. Alguém me perguntou. Sempre o pessoal gosta de fazer essa. Carreiras do futuro. Algumas coisas interessantes. Arqueologista digital. Arqueologista digital. Quanto mais a gente avança no futuro, mais o passado vira. Mais nostalgia criamos. E recordar é viver, né? Então. Organizar esse monte de conhecimento. O que mais? Decodificador de sinal cerebral. Eu falei lá do Miguel Nicolelis, né? A interface cérebro com software. E aí vai ter o decodificador de sinal cerebral. Designer de interior de carros autônomos. Maravilha esse, maravilha. Uma profissão que vai rolar. Um carro autônomo. Não tem volante, não tem painel. Ele é como se fosse um mini quarto pequeno. Que pode ter 1 bilhão de decorações diferentes. Abre o um universo foda. Que legal. Quick Brainstorm, Luverson. Não tô com ele aqui. Mas é Quick Brainstorming for Managers. O nome do livro é esse. Quick Brainstorming Strategies, Techniques for Managers. Renato, pois é, o um absurdo hoje virou a carreira normal amanhã. Psicólogo de robôs. Boa, Séfora. Psicólogo de robôs. É o engenheiro das máquinas viraram tão inteligentes que não basta elas terem um engenheiro. Elas têm o um engenheiro e o um psicólogo. Vai ter o um engenheiro dos robôs e o um psicólogo dos robôs. É, outras coisas, médico de biorrobótica, operador de veículos autônomos, lógico, organizador de comunidade online. Isso é uma coisa que a gente não esperava que fosse ser criada no curso Criatividade, mas quando a internet, ela distancia algumas pessoas, mas também possibilita a criação de comunidades, de comunidade mesmo, não é só criar um grupo no Face, e é necessário, e a habilidade de gerir uma comunidade é uma habilidade muito específica. Cirurgião de amnésia. Conselheiro de empregos pós-normais. Consultor genético. Impressão 3D vai modificar a logística. Vai, Kucheski, vai. Vai distribuir a fabricação. Quanta oportunidade de criatividade vai rolar a impressão 3D, Matheus? Porque se todo mundo tiver em casa uma impressora 3D, assim como tem uma impressora normal, uma impressora 3D básica, capaz de fabricar objetos de tamanho, objetos assim. Olha que objeto bonito tem aqui na minha mesa. Na Turquia. Tem uma história esse objeto. Você poder desenhar e imprimir objetos assim. Isso também, cada pessoa passa a ter uma indústria em casa, né? Piloto de drones. Cefa colocou algumas profissões aqui loucas. É muito massa pensar nessas profissões. Loucas não, né? Loucas não. Tão aí. Tão aí. Loucas não. 7h47. Galera, deu minha hora. Ó, vocês podem ficar conversando um pouquinho daí, hein? Quando eu desligo aqui, eu vou cumprir meu horário, tanto de entrada como de saída. Mas quando eu desligo a transmissão, pode continuar conversando aqui. Lembrando, galera, essa semana tá rolando a série Habilidades do Futuro. Assiste aí. A gente regravou a série. A gente regravou a série. É, tem algumas coisas novas, bem legais, incluindo a quinta habilidade, no 4, agora tem cinco habilidades do futuro. Ontem gravei o terceiro episódio, que vai ao ar nessa quarta-feira à noite, ou quinta de manhã, quarta-feira à noite vai. É, terceiro episódio da série. E segunda-feira, inscrições da turma 7 do meu curso online. Quem quiser fazer parte da comunidade, muitas pessoas aqui são do. A comunidade, velho, é uma parada que se formou sem querer, de pessoas que estão na mesma vibe, no mesmo alinhamento, que estão não necessariamente querendo a mesma coisa, exatamente, mas no mesmo nível de alinhamento, de mentalidade e tal, e estão buscando fazer diferente, e a galera naturalmente se encontra nas cidades. Eu também vou nas cidades e faço o Radio Filhote, que é encontro com alunos. Aí tem no Guardião Papai, que é o Encontro Grandão, o próprio interação online, grupo de zap, enfim. Se você quer desenvolver a sua criatividade e para pensar quantas pessoas tu conhece que já fizeram curso de criatividade. Exceto os alunos, lógico, mas quem nunca fez um curso de criatividade, a gente não conhece no dia a dia muitas pessoas que fizeram, né? Porque é um negócio diferente, né? E coisas diferentes são desejadas por pessoas que pensam diferente. Agora imagina, de repente, você entra num universo que tem 3 mil pessoas que fizeram curso de criatividade. 3 mil possibilidades de conexões, possibilidade de fazer coisas e tal. Desconto para inscrever a esposa. Luverson, você já é aluno, né? Para inscrever a esposa, é uma boa ideia. Alunos que queiram inscrever a esposa, é uma boa ideia. Mas eu não acho que ele vai conseguir pensar na solução para essa ideia agora. Não sei se a gente tem power, força de ação para criar um jeito. Lucas, sugere como você acha que deveria ser se o curso fosse seu. Manda para mim no murilo@keeplearningschool. Como você acha que deveria ser a proposta para que os alunos, quem já é aluno, possa escrever? Ó, Sefra botou nostalgista. É o arqueológico digital, né? Beleza, galera. Ui, frio, papai. Vou nessa. Segunda-feira, quarta-feira à noite, amanhã à noite, terceiro episódio. Não tá entrando em qual site? Não tá entrando no gan.com.br/habilidades, não? Gan. Barra 4 habilidades. Será que eu coloquei? É barra habilidades só, não tem o 4, não. 2004, não. É, entrou. Eu comprei a barbaridade. Galera, valeu, até amanhã. Cheiro. Falou.